Solo Salvador, Alfa, 590, finalizando o reboque na posição 01. Grata, bom dia. Bom dia. Azul 4958 no solo 52, liberou a direita, chame o solo 121 decimal 9. 1219, bom dia. Bom dia. Solo Salvador, bom dia, 4958, liberou a Azul 4958, bom dia, Kilo Base 3, a posição prevista 491. Kilo 43, 3 Romeu, 3. 4 Romeu. 4 Romeu, corrija. 4958. Risco, nossa 3 Recife autorizado, VPZ 117, nível 390. Sai da boca, transição Caju, com curva esquerda, base de decolagem, controle 120.8, aciona 5547. Seu 390 autorizado, Pucaracaju, com curva esquerda, base de decolagem. Controle 120.8, responde 5547. O risco, nossa 3. 5547, responda essa porta quando puxa. Agora puxa o direcionamento, sinal 73. Isso, sinal 73, autorizado, puxa. Não, isso não. Para o táxi, sinal 73. Boa, para o já tem a nossa autorização, senhor. Negativo, pelo repetitivo aqui tá aos 25. Já tá chegando em mais 2 minutos. Ok, obrigado, só mais coisa. Alô, Salvador, muito bom dia, o Rio 5975, com a informação Kilo. Rio 5975, Fortaleza autorizado, VP Zulu 9, nível 350, sai da Puga transição, sai da Momo transição Frote, com curva esquerda, a base de decolagem, transponder 5545. Autorizando para Fortaleza 350 pela Perzulu 19, na Momo Frote. Decola da 10 com curva esquerda, 5545 é o transponder, controle 1208, protegeu o Rio 5975. 5975, firmando saída da Momo, transição Frote com curva esquerda, reporta puxa. Ativo, Momo, Frote, curva esquerda. Número 44, na proximidade de Dona, a 510, não interferirá na sua aproximação. Sim, tio, no meu personagem. Tatuca, transição Caju, com curva esquerda, após decolagem, transponda 5554. A linha 570 também está pronto para puxa acionada. Linha 49, completinho do procedimento, se reúno no 8 decimal 95. No 8 95, no 649. Obrigado. Salva o telefone aqui, uma informação importante aqui com o sargento de dia. Siga. Lili Tati, chama para ingresso. Juliette Serratão. Torre Salvador, bom dia, voo no 649. Voo no 649, autorizado pouso, 120 graus, 109. Primeiro pouso, voo no 649. Papatango, Juliette Serra Tango, autorizado a linha e manter. Agora ele é bem, Juliette Serra Tango. Salvador, com 3 horas de silêncio, de autonomia. Canal 73, autorizado táxi via Índia, com temperatura 102, 198, 195, Quiringa 10, 119. Exato, com temperatura 18,95, deve ser na gás. Papatango, Juliette, Serra Tango, autorizado a decolar, pista 17, 120 graus, 099. Voo no 649, no solo 01, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita, 1219, no 649. Saulo, bom dia, Gol no meio, 49. Alfa Juliette, ponta meia dúzia, cara. Alfa Juliette, meia dúzia, no meio, 49. Isso, que o nosso é 3. Acho que é o 7. Acho que é carro 60, confirmando, tá autorizado, puxa, é bom pra um táxi. Câmara atrás, 7 já. Juliette Serra Tango decolou 01, chame o controle, 120 decimal 8. Decolada 01, vai chamar o controle 1208, Juliette Serra Tango. Rio 5973, autorizado decolar, 130 graus 089. A linha decola 93. Decolou o Tango 7, controle na sua escuta. Atango Juliette Serra Tango, contato na decolagem, submantene voo 100, via saída Abo. Saída Abo, submantene voo 100, Juliette Serra Tango. Pede na proa de coral, Juliette Serra Tango, falando quando possível a proa direta para o destino. Quando tem a proa de coral, quando possível vai ter a proa do destino. Passa na proa ideal para o destino, Juliette Serra Tango. Apoio da 240, Juliette Serra Tango. Juliette Serra Tango autorizado, voa na proa 240, reporte atingindo e quando possível estimado de pouso. Vai reporte atingindo, quando possível estimado de pouso, Juliette Serra Tango. Apoio para Teresina 340, upzou 20. Momo Neninho, a curva esquerda, pista 10, 555 mil, transponder para o Sideral 9970. Contra a busca federal 990. É contra lá. Guiado então, 1154. 1154, Juliette Serra Tango. Papá, papá, Mike, Juliette, Romeu, prossiga. Romeu 44 com 3 no POV, decolou de Serrengue com Índia, destino Serrengue com Índia, está interceptando a BR-324, já sobrevoo no retiro, próximo à posição Duna, Mike, Juliette, Romeu. Até sobre a área de voo visual, Mike, Juliette, Romeu, 510, reportaram sobrevoo. 510, reportaram para sobrevoo na sua escuta, alocado 0115, Mike, Juliette. 5973, decolou 04, chama o controle, 120 decimal 8. É 08973. Passa 6570, Bastrax, alterna Salvador, com 3 POV, 3 horas de autonomia. Autorizado, Trax, via Índia, ponte para dano 02, 18 decimal 95, gringal no 0119. Passa carro 6570. Índia para o Pós-Fera da 10, 1019. Aqui Juliette Romeu, senta um Romeu 44, o hotel Romeu Golf, também efetuando sobrevoo nas proximidades de Dona. Cara atento, vai coordenar bilateral, mais Juliette Romeu. Papa Romeu, hotel Romeu Golf, atento ao Mike Juliette Romeu, um Romeu 44. Explorar sobre voo nas proximidades de Dona. Atento do mesmo. Controle, bom dia, o Rio 5933, Rio 5973, contato radar na decolagem, submantene de voo 390. Autorizado para na prova de voo. 390, desculpa, prova de onde? Pomo. Prova de Pomo, 5973. Negativo, proa de Jamo. Jamo. Jamo, 7, nota 3. Nota 10. APS 6570, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Confirme a sequência após a saída. Confirme. Sequência de controle após o departure. 120.8. Do controle 120.8. 208, grato. Autorizado a alinhar e manter pista no zero, ABSA 6570. 6570, alinha e mantém o no zero. Boa, então o meu voo está alisando Bela Vista, retorna em imagem em pé visual. Sim, Sertão Romeu Golfo, confirme para seguir pelo litoral sul. Sim, que o hotel Romeu Golf, também se atento o Mike Juliet Romeu, agora na sua posição de 9 horas a 4 milhas a 506. Mike Juliet Romeu, atento ao hotel Romeu Golf, agora na sua posição de 11 horas a 3 milhas, 506, prosseguindo para Emma pelo setor oeste, agora de dona. Eu aviso com o mesmo, passará à direita, mais que ele é meu. Alinhado e mantendo 6570, 1-0. ABSA, 6570 autorizado a decolar, 130 graus, 089. Em decolagem, 6570. ABSA 6570, decolou 09, chame o controle 120, decimal 8. 208, boa. Céu Romeu Golfo, chame torre 198, decimal 95. Chama a torre, Céu Romeu Golfo. Controle ABSA 6570, passa 2500. ABSA 6570, contato radar na decolagem. Subi, mantém nível de voo 350 via saída PUCA. Via PUCA 350, 6570. Índia, ponto de espera, então 102-198, decimal 95, que nem 90-19. Frequência da torre confirmando 198, decimal 95. 118, mais 5. E o 5973, Recife agora em 126, decimal 85. 2.800, boa. 5975, autorizado a decolar, 130 graus, 099. Papá Romeu, hotel Romeu Golf, pouso por quanto é risco na RMAR? Pouso por quanto é risco, reportará no sol controlado, hotel Romeu Golf. Alô 6570, Semicentro Recife, na frequência 126.85. 2085, boa. Rio 5975, decolou 1-4, chama o controle, 120, decimal 8. 308, bom dia. Bom dia. Controle, bom dia, o Rio 5975, decolado. Rio 5975, contato Rana decolagem, se mantenha nível de voo 350, via saída Momo. Via Momo para 350, 5975. Papá Charlie India Oscar, sem identificação, firma de procedência, seu destino, nível solicitado e tipo de equipamento. Além de óculos, confirma o tipo de equipamento? Bem, se o além de óculos mantendo sobre a reserva visual, a posse é 40 milhas fora de Salvador. Seu transponder agora 0145. Confirme se quando mais próximo prossegue visual o instrumento. Posse é 40 milhas. O Charlie India Oscar, mantenha sobre a rede de voo visual. 4234, transformação Kilo para Recife, nível 350. Azul 4234, Recife, autorizado, via Pesolo no 7, nível 350, de saída Pulga, transição Caju, controle 120.8, aciona 5577. Fala, desculpa, eu não estava pronto para copiar, você poderia repetir a autorização? Afirmo, Azul 4234, Recife, autorizado, via Pesolo no 17, nível 350. Saída Pulga, transição Caju, com curva esquerda, transponder 5570. Autorizado Recife, nível 350, via Pesolo 17, saída Pulga, transição Caju, primeira curva esquerda, 570, vou transponder Azul 4234. Volta, puxa, Azul. Patango, Juliette, Serra, Tango, controle. Revisada, terminado, 5-2 milhas no setor sudoeste de Salvador, para serviço de informação de voo alerta, chame Recife em 125 decimal 1, caso negativo, a frequência 128 decimal 8. O voo foi coordenado com Recife, eu não deixo em próxima onda. E o 5975 Sami Recife, em 126.85. Bom dia. 1755, dando identificação, desça 4 mil pés via chegada Bonf, ajustado 1019, confirme o sentido da informação a ti. Tem 4 mil, Bonf. O 1755 confirma que está sempre na informação ativa. Para o posicionamento Sideral 9970. Autorizado, PUSH, Sideral 9970, reporta o contato. Saudade está reportando ataque, Fidel. Salvador, muito bom dia, é o voo 1759. 1759, bom dia, Guarulhos. Autorizado, via Pesulu 10, nível de voo 360, da Itata Eltra, São Módico. Transponda 5563, confirmando a curva direita para o decolar. Sim, autorizado 360, Guarulhos. Itata Eltra, São Módico, curva direita, Pesulu 10, 5563, transponda, confirma o controle. 120.8, controle, aponta a puxa. 08 Olha onde ela só precisa. O senhor prossegue então para a pista 10, né? Momento. Bem, Salindial, Oscar, então o seu plano modificado agora para esse momento, 10028, vai na prova de amante, 0050. Confirme o horário do plano. 10h20, o horário que eu tenho, 9h30, tinha que ter feito algum andalé. Via Pesulo 44, nível de voo 360, saída da El, transição BDEV, com curva direita após a colagem. Transponda 5572. Autorizado no 360 para Porto Seguro, a Pesulo 44, saída da El, BDEV, curva à direita, transponda 5572, voo no 649. Reporta, puxa. Reportará. Serra, número 2, cópia, aguarda lá. Serra, Novega, Delta, Hotel 085, só correto, disponível. Decola, pista 97, curva direita, corredor axé, restrito no meu pé até fora da barra. E após, conforme o plano, transponda 5506. Autonomia, o Fátima. 3-0-3 a bordo, não copiei o pátio. Sentimento Dark Story 1-1-8-95, Vitor Acutan. Juliette Serra, confirmando mandato de destino. Meu pés inicialmente autorizado por Zulu, Manati. Curva direita, corpo axé. Controle em 20.8, cena 5561. Artax, geral 9970, 4 a bordo, 4. Federal 9970, autorizado táxi via Índia, Ponte Imperador 02, 1-8-95, Lingão 0-1-9. Autorizado via Índia, da Ponte Imperador vai chamar 2-9-2-9-5, Federal 1-0-9-9. Federal de confirma o PB no Parque 4. Funcionamento táxi 2, 1-8-95, da Juliette Serra. Barra Romeu, Hotel Juliette Serra, Torre Salvador. Livre acionamento e táxi até o ponto de espera da pista 17 e reporte para ingresso. Barra Romeu, Vitor Eco Tango, Pátio 5, livre táxi, chame para ingresso. Federal 9970, autorizado. Alinhar e decolar pistão 0, vento 140, grau 089. Está autorizado alinhar e decolar da 10, Federal 9970. Com 715, reduza para 2109, então número 2 na aproximação. Com 715, reduza para 2109. Seria 1755 não, né? Com 715, reduza para 2109. Com 092, desça para 2000 pés, ajuste 1020, reporte localizador. Autorização para o 1092. 092, como recebe agora? Tempo a tempo. Desça para 2000 pés, ajuste 1020, reporte localizador. Descendo para 2000 pés, para 1020, reportará no localizador estabilizado, 1092. Ali de Oscar, para 3 mil pés, ajuste 1020. 3 mil pés, ajuste 1019, como é? 1020. Agora manda 1020. Já, até 3 mil pés. Controle, bom dia. Federal 9970, decolar na MOMO. Federal 9970, contato do radar, será MOMO, suba 340. Subindo 340 na mão, Federal 9970. Dali, Índia Oscar, decoração, sequenciamento, curve à esquerda, vai na proa 080, limite, o que é mais de 150 do NDB Simbra. 080, 080. 1950 Central Levante, Sarajevo. Firma, pessoal. É o Azul 4234 na ponte 1 no Puxo Sana. Autorizado, bicho, pega o seu nome, boa tarde, 4234. Sou 1755, vetoração sequenciamento. Foi na proa 220, o limite é o localizador, desça para 2000 pés, ajuste 1020. 20, proa 220, limite lock. Reduza para 1709. 1709, gente, gol 755. Sale India Oscar, direita para 1000, permanece o limite. 1000 com o mesmo limite, volte para India Oscar. Você está visto a estabilizado, né? Final, pode seguir a menos. Saída esquerda para o lock, o 755, reporte estabilizado. É, estou saindo. Meu coração, Lipim 10.17, reporte engane pronto. Sale de Oscar, direita por 180, limitado pelo localizador, atinge 3000, mantenha. 180, limite ao lote, 3000 pés, vai de carregado. Papa Romeu, São José de Serra Livre, o tag, reporte, taxa Oscar, ajuste o time, 1090. 92, LS, chama de torre, 1895. 1895, a torre, 1902, obrigado. Torre Salvador, bom dia, gol 092, está prezado em LS. 0092, graça do avistado, cheque 3, autorizado pouso, pistola 0, vento 140, grau 109, ajuste ao time, pistola 020. 1020, gol 1092. Está confirmado o encontro. 1092, o vento 140 graus, 109, ajuste altímetro 1020. 1020, ciente, o trem de pouso baixar travado, livre pouso 10, gol 092. Prefeita para 160, autorizado IFS. Espera aí, aguarde instruções. Vetora Tango, mantenha a posição, aguarde autorização. Bom dia, informação Lima. Um minuto para cópia, número 2. Juliette Charles Zulu na escuta. 26.85.0.2545. 26.85.2545. Obrigado, bom dia. Netuno 34, formação Lima, acionamento a critério. É o número 3 para cópia, aguarde. Acionando o 34. Bom dia, azul 4234, ponto 090, visual da aeronave nacional. Peixe azul 4234, manter ponto espera. Manter ponto espera, poderia só informar a previsão de controle de saída? Afirmo, 120.8. 108, obrigado, guardado. Oi, bom dia, 1755 da Gol, estabilizado de LS. Gol 1755, continue a aproximação número 2 para pouso, ajuste de altímetro 1020. Agora. Papa Romeu, Vitor Xango, decola de imediato? Papa Romeu, Vitor Xango, atenta às esteiras do bolete do Boeing da Gol, livre decolagem por 17, vento 140 graus, 109. E aguardando a autorização, já está azul. Afirma. Passareda 2229. 092, solo 1144, libera a primeira direita, chame solo em 121, decimal 9. Segurando a primeira direita, chamando solo 219, gol 1092. Azul 2733, por favor. Copa 2733. Autorizado, Vitória, na pista, roda conforme plano, nível 180, saída a bordo. LF, curva direita, transponder 5565. 02229, reporte de dia descida. Projetado, passaria 2229. PLX, Charlie de Oscar. Charlie de Oscar, livre, ele é que chama a torre 118, desse modo. 2295, vai chamar a torre. Vai já. Bom dia. 05-1092. Vitor Eco Tango, corredor Axão no meu pé, reporte no farol da barra. Vai voltar no farol da barra, papá, meu Vitor. Salvador, papá, papá, Charlie de Oscar, tá, IVS sinal. Tem intenção de cancelamento base pela direita, pouso na 17, quando mais próximo, se autorizado. Entende, papá, papá, Charlie de Oscar, reporte para cancelamento do plano. Chamar para o cancelamento, tá, um minuto de externo. Ô, Charlie de Oscar. Vitor Eco Tango, só para o ideal para o destino. É pronto, é gente, senhor. Para o papai Romeu, Vitor Eco Tango. Azul 4234, autorizado alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinha e manter na 10, 4-2-3. Bravo, papai Romeu, Vitor Eco Tango. dia, Azul 4981, chegada bom, desce para 4000 pés, ajuste 1020. Bom, 4000 pés, 1020. Vitor Eco Tango, da presente em rota, subindo para o 085. Apresente a rota, subindo para o 085, Palma e outra segurada. Tem mal, turno 3. Alfa Juliette para o 13. Para confirmar, 1 ou 3 ou 3? Vamos no 75. 1, 3, 13. Obrigado, 1 ou 3. Sérgio de Oscar para o cancelamento. Papá Romeu até o Juliette A, para sair com o corredor A7, no controle 1 ou 2, 0, decimal 8. Série com fusão 2018, graças. Por favor, o seu motor de governo deve estar com desvio de 15 graus, parece da formação na rota. 34 está acionado, aguardando a autorização. Eu tenho 34, Salvador Salvador autorizado. Nível 065, decola a pista no zero, curva direita, na direção na radial 200. Controle em 20.8, aciona 2640. Decolado de apoio no nível 065, direita com a radial 200, o Netuno 34 está acionado, 2640, está pronto para o táxi. Autorizado táxi, um ponto de espera do hotel, torre 195-34. Hotel, chamar a torre 2896-34. 15. Capa, 15 minutos passados, hotel Netia. Deixa o passaré, o controle Salvador, passaré 2229 de alta descida. Passaré 2229 na prova de SAP, deixa para o nível 050. Descida para 050, passaré 2229. Sinal 1736, sou Charlie de Oscar. Aqui, seguinte. Papapá, Charlie India Oscar, tráfego avistado, utilizado o pouso pisto 17, vento 150, grau 109. Livre pouso 17, ó. Azul 4234, decolou os 4 norte, controle Salvador, 120, decima 8. 208, bom dia. Agora, o quadro alocado é o 01, né? Bravo. Gente, Romeu Oscar Bravo, 500 pés, para CRNTE com Índia, o ajuste 020, reporte na final para pouso, informa o tráfego do Robson. 44 agora, 10 horas, 3 milhas, mantendo 500 pés rumo sul. Gente, Romeu Oscar Bravo, fica atento, tá bom? Aqui, Juliette, Romeu, controle. Juliette Romeu, controle. Mais Juliette Romeu, abandonou o sobrevoo de plataforma, vai manter sobrevoo sobre a liberdade. Gente, então tráfego à sua esquerda, 3 milhas, com Robson. 44, no rumo norte, chequinha perto. Salvador, Azul 4234. Azul 4234, contato radar, da PUCA, subou 350. Sobe 350 na PUCA, Costa 234. 34 no hotel para cruzamento. Retorno 34, autorizado cruzamento 1028.